Fala, Bebeto. Tony, eu boto Tony pra vereador, pra vice, pra nada. Eu mando em Tony, porque ele sabe do que eu disse a ele.